guardo em mim dois corações, um que é do mar, um das paixões, um canto doce, um cheiro de temporal. Guardo em mim um Deus, um louco, um santo, um bem, um mal. Eu guardo em mim tantas canções, de tanto mar, tantas manhãs. Canto doce, cheiro de um vendaval. Eu guardo em mim Deus, o louco, o santo bem e o mal. Quem sabe assim você vai aprender que amar não é brincar de amor e sofrer, faz parte do querer. Uma vez mais, você só quis amar a você, e agora compreende por quê. Amar é perigoso demais. Que não se aprende a viver se não vivendo entre o não e o sim. E agora chora, e a quem querias não te ama e foi embora. Seca as tuas lágrimas e olha pra mim. Me diz o que é que eu posso dizer. E é noite em nossa vida real, um sonho que não teve final.